Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta manhã abençoada aqui na Associação Espírita Kardecista Raio de Luz. Que nós possamos estar envolvidos por essa luz, por esse amor do Cristo que nos envolve a todos. Eu leio o nome aqui porque eu fixei o Raio de Luz como nome, mas eu queria falar completo. E uma casa espírita é sempre esse foco de luz que nos ilumina, que espanta as trevas, tanto do nosso mundo interior quanto do mundo exterior. E que nesta manhã essa luz bendita que nos envolve a todos nos inspire e nos ajude, porque precisamos todos muito dessa luz do conhecimento espiritual superior que, graças a Deus, nós temos na doutrina espírita. Falar sobre o tema consciência, livre-arbítrio, geralmente soa como algo repetitivo, algo que se fala muito na casa espírita. Quantos de nós já não falamos e não ouvimos sobre livre-arbítrio? E talvez precisemos realmente ouvir muito sobre isso, porque é algo que a humanidade vem demonstrando, a grande dificuldade, o grande empecilho que ela tem de usar bem esse atributo que Deus nos concede para que nós mesmos conduzamos a nossa evolução espiritual. O livre-arbítrio é essa capacidade que nós temos de fazer escolhas, de tomar decisões. E a consciência? O que vem a ser a consciência, né? Antes de a gente entrar numa definição de consciência e aprofundar um pouco as nossas reflexões sobre livre-arbítrio, queria trazer a lembrança minha mesmo e compartilhar com vocês uma expectativa que eu, quando jovem, quando me aproximei da doutrina espírita, tive ao tomar contato com tantos conhecimentos que para mim eram muito novos, muito diferentes do que eu sabia. É aquela grande expectativa de que nós, então, se evoluímos, se nós somos espíritos imortais e podemos alcançar um estado muito superior de vida, será que há algum meio de nós acelerarmos esse processo? Será que a gente tem como dar uma corridinha na evolução e fazer com que nós possamos um dia estar numa situação bem melhor do que nós estamos hoje, ainda nessa vida? Será que a gente consegue adquirir virtudes, qualidades de uma forma um pouco mais rápida? Porque quando a gente vai experimentando, sentindo a vida, a gente vai percebendo. Tudo é muito difícil de ser conquistado. Temos muitos impedimentos. A gente se depara com muitos erros que nós cometemos o tempo todo. E eu cheguei a uma conclusão, depois de algum tempo, de que nós não temos muito como acelerar na nossa evolução espiritual. Nós somos quem nós podemos ser hoje e por muito tempo nós ainda iremos conviver com as nossas imperfeições, com as decepções que nós vamos colhendo em relação a nós mesmos. Mas existe pelo menos um meio seguro, um meio muito certo de nós não mais atrasarmos a evolução espiritual, porque podemos também atrasar a nossa evolução. Não vou dizer que somos nós aqui, tá? Mas a humanidade hoje conta com milhões e milhões de espíritos que ao longo desses séculos todos têm atrasado a sua evolução. Poderiam eles todos ser muito mais felizes do que estão sendo. É óbvio que nós também estamos nesse conjunto todo de espíritos que talvez em alguns momentos das nossas inumeráveis reencarnações nós atrasamos essa evolução, muitas vezes. Talvez nós estejamos hoje também atrasando a evolução espiritual. Sabe lá o quanto nós poderemos já ter feito. E quando a gente traz essa reflexão, fica um peso, não fica? Pensar que a gente perdeu tempo na vida, pensar que a gente não aproveitou todas as oportunidades, pensar que nós somos pessoas que ainda precisamos fazer muito ainda neste momento que nós estamos reencarnados. Pudessem todos esses espíritos hoje reunidos aqui comunicarem a nós o valor da vida terrena, eles diriam todos, num único coro, numa única voz: aproveitem cada minuto da sua estada no mundo material. Porque aqui é uma oportunidade muito ambicionada por aqueles que se encontram livres da matéria. Há milhões de espíritos no mundo espiritual desejando exatamente as mesmas experiências, as mesmas lutas, os mesmos problemas que nós estamos enfrentando. Nós vivemos uma realidade como aqueles estudantes que estudaram muito e puderam ingressar a uma universidade muito concorrida. Mas chegando lá, eles percebem que terão que estudar muito mais. Serão muitas noites sem dormir direito, muitos trabalhos a fazer, muitas leituras, muitas teorias a compreender. E aquilo vai exigir muito esforço. Aqueles que ainda não ingressaram desejam ardentemente aquela oportunidade. É a mesma situação. Nós podemos considerar que a reencarnação na Terra é como uma universidade muito prestigiada para o espírito em evolução. Nós às vezes lamentamos muito do nosso mundo, dele ter muitos problemas, muitas dificuldades, mas acreditem, todas essas experiências que hoje nós estamos vivenciando, elas têm uma finalidade e têm uma razão de ser. E cabe a nós aproveitarmos essas situações para o nosso crescimento espiritual. Mas como nós podemos não atrasar mais a nossa evolução? Como a gente pode aproveitar esse momento bendito que é estar aqui no mundo e conseguirmos aproveitar bem o nosso tempo? Porque o tempo passado nós não temos mais como recuperar. O que foi, foi. Mas e o presente? O que nós podemos fazer? Um pouco do que nós vamos falar nesta manhã é sobre esse presente iluminado que todos nós temos e que podemos ainda mudar e podemos ainda trazer resultados muito positivos para a nossa vida. Para isso é importante então nós compreendermos o que representa para o espírito em evolução a consciência. Nós poderíamos buscar inúmeras definições para o que é consciência, tanto do ponto de vista da ciência terrena, quanto a opinião de inúmeros autores espirituais. Mas o nosso objetivo nesta manhã vai ser analisar algumas ideias apenas. E vamos partir de uma concepção sobre consciência, que é esta aqui. É o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, seria a desonestidade, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Essa definição de consciência nos é apresentada pelo espírito Joana de Ângeles no livro Momentos de Consciência. E ela nos faz pensar que a consciência que nós temos é o somatório de todas as experiências que nós já vivemos. Aquilo que nos faz pensar se uma ação é correta ou não, tem uma relação profunda com o que nós já vivemos. E nós podemos dizer que todos nós temos um repertório muito amplo de vivências. Mesmo que a nossa vida presente tenha sido aparentemente limitada, as experiências da existência humana, numa única reencarnação, são muito valiosas, são muito importantes. Mesmo que essa vida não tenha tanta expressão, tenha tanto destaque. Muitas pessoas têm uma tendência a menosprezar-se ou até menosprezar o próximo porque ele tem uma vida, entre aspas, humilde. Uma vida simples, porque ele tem uma vida sem muito destaque na sociedade. As pessoas tendem a ter um menosprezo àquele que tem uma participação no mundo apenas assim comum. É um operário, é um trabalhador, é uma dona de casa, é um homem, é uma mulher, é uma criança. Mas a experiência humana, tudo é importante, todas as vivências. Essa rotina que às vezes a gente lamenta e às vezes a gente até amaldiçoa, ela é abençoadíssima. Nela o espírito aprende inúmeros valores, desde que ele entenda o significado dessa rotina que ele está vivenciando. O trabalho, as obrigações que nós temos, os compromissos, são grandes oportunidades de crescimento espiritual. Não há absolutamente nada na existência humana que não possa ser tirado um proveito positivo para a evolução do espírito. Por isso que não importa a minha profissão. Seja eu um intelectual ou um operário. Posso ser um homem de destaque, de comando numa organização ou um simples executor de tarefas. Perante as leis eternas, as leis divinas, todas essas experiências são valiosas para a evolução do espírito. Por isso que nós temos que ter altíssima consideração para com todos os seres humanos, porque todos estão realizando papéis importantes no concerto da vida, todos. Nós temos que ter um respeito muito grande, excetuando-se, é claro, que não são importantes aquelas ações que são geradoras de desequilíbrio, dor, sofrimento, aquilo que nós chamamos de irregularidade, ilegalidade, crime. Isso não. Isso é a escolha que o espírito fez de uma ação em desarmonia com a vida. E ele responderá certamente por isso. Mas todas as experiências dignas são importantes para o espírito em evolução. E nós somos a somatória de tudo isso. Nós somos seres que estamos colhendo ao longo das nossas vidas muito, mas muito aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado surge em nós de uma forma que nós não sabemos exatamente. Muitas vezes nós nos surpreendemos em dizer: eu não sei onde eu encontrei essa solução. Eu não sei como eu consegui resolver tal problema. As pessoas às vezes se surpreendem nos analisando. Eu não imaginava que você era capaz de fazer isso. E aí a gente responde: nem eu. De onde vem tudo isso? Podemos sim dizer que uma parte é a ajuda que o mundo espiritual nos dá, a intuição, a sugestão que eles nos trazem, mas muito do que eles fazem é fazer emergir dos nossos arquivos mais profundos das experiências tudo que a gente já vivenciou no passado, tudo que nós já optamos e fizemos em alguma época da nossa evolução. Por isso que nós podemos dizer que muitas das soluções dos nossos problemas já estão dentro de nós. Elas já estão lá nos nossos arquivos mais profundos do nosso pensamento. Mas muitas vezes nós não acessamos, por quê? O medo da nossa experiência, os desafios que nós enfrentamos, os problemas, nos intimidam demais e nos faz pensar que nós somos muito fracos, muito pequenos. Quando, na verdade, nós todos somos dotados de uma força poderosíssima. Todos nós somos deuses, como disse Jesus. Não o Criador, não a divindade suprema, mas nós somos seres capazes de produzir muitas realizações no bem. Somos aptos a tudo isso. Nós somos filhos da luz. Nós somos pequenas luzes que buscamos um dia nos unir à grande luz, que é a origem de tudo, a inteligência sábia que a tudo geriu e a tudo comanda. Então, muitas vezes, a falta dessa compreensão é que nos bloqueia o acesso a todo esse potencial que nós trazemos. O medo, a descrença, a indignação, a revolta, o cultivo de más atitudes e de pensamentos inferiores, tudo isso são fatores limitantes que nos bloqueiam o contato com o divino, que nos bloqueiam o acesso a esse conjunto de ideias maravilhosas que envolvem o mundo. Vocês já devem ter ouvido falar que a Terra é envolvida muitas vezes por uma densa nuvem de pensamentos de baixíssimo nível, que é como se fosse uma nuvem escura, cinzenta, algo que representa a união do pensamento de todos os habitantes deste planeta. Mas nós esquecemos que também há uma ampla rede de luz que envolve o nosso mundo. De uma luz maravilhosa, bela, esplendorosa, que é o conjunto de todos os pensamentos amorosos que partem do Cristo e daqueles espíritos que o envolvem no seu trabalho, que cooperam na evolução do planeta. Nós podemos dizer que aqui na Terra nós temos duas redes de comunicação, como temos no mundo virtual das nossas telecomunicações. Tem essa internet que nós acessamos inúmeros assuntos que podem ou não ser úteis, e tem uma sub-rede que compartilha ideias de natureza muito inferior. No mundo espiritual também tem isso. No mundo espiritual nós também temos uma rede de conexão que nós podemos fazer com pensamentos inferiores e outra com pensamentos superiores. Quando a gente se liga a essa rede de pensamentos amorosos, desses pensamentos positivos, nós somos capazes então de acessar todas as orientações que nós precisamos para a vida. Quando a gente mantém essa sintonia com esses pensamentos de amor, de bondade, de fraternidade, de compreensão das leis divinas, nós nos alimentamos disso e nos sentimos fortalecidos. É daí que muitas vezes nós podemos já ir percebendo que a nossa realidade, a nossa vida passa a depender exclusivamente de nós. Porque nós teremos que fazer escolhas, nós teremos que exercitar o nosso livre-arbítrio. E nós podemos sempre fazer escolhas positivas. Quando escolhemos aquilo que não consideramos bom, é porque em algum momento nós turvamos essa comunicação com o mundo espiritual superior. Porque é da natureza do homem acertar. Mesmo as pessoas mais perversas que vocês procurarem na história da humanidade, eles reencarnaram com o objetivo de acertar. Ninguém nasceu para o mal. Ninguém foi criado para o mal. O que a gente chama de mal é o desvio temporário do homem em relação às leis divinas. Ele opta a agir por si mesmo. Um dia serão reconduzidos forçadamente ao caminho do bem. Então cabe a nós fazermos essa escolha. E isso é livre-arbítrio, como nós vamos ver logo mais. Então quando nós atingimos essa consciência, que é esse somatório de tudo que nós trazemos, de inumeráveis experiências de vida, e dessa conexão com o mundo espiritual superior, nós somos capazes de tomar decisões sempre sábias. Somos capazes de encontrar resultados sempre positivos em nossa vida. E aí cabe lembrar que nem sempre esses resultados que nós chamamos de negativos da vida realmente são negativos. A gente tem uma visão equivocada de dizer o que é êxito, sucesso na vida. A gente, em função da nossa materialidade temporária aqui, nós temos a tendência de pensar que sucesso, que realização, são as conquistas exteriores, que também são importantes para o espírito. Mas a maior conquista do espírito não está nos seus bens materiais. A maior conquista que nós podemos almejar é aquela que diz respeito a nós mesmos, ao nosso mundo interior. A forma como somos, como vivemos, como existimos, o modo como tratamos as pessoas. Uma pessoa gentil com qualquer pessoa em qualquer situação tem uma das maiores fortunas que o espírito pode ambicionar. Porque é algo que é dele, é da natureza dele, é uma qualidade dele. Ele será assim em qualquer mundo do universo. Ele será assim em qualquer vida que ele tiver, em qualquer reencarnação. Então, os patrimônios verdadeiros do Espírito são as virtudes, são os valores, são os princípios que ele vai utilizando para se modificar. Os bens materiais são bons, são interessantes, são agradáveis, mas eles não representam o objetivo para o qual nós reencarnamos. Nós não reencarnamos para comprar casa, nós não reencarnamos para comprar carro, nós não reencarnamos para fazer faculdade, nós não reencarnamos para conseguir um emprego que nos remunere como nós imaginamos de forma ideal. Tudo isso é consequência, é acessório do principal objetivo da vida humana, que é conquistar-se a si mesmo. Que é entender as suas ações e agir sempre no sentido de corrigir aquilo que é de natureza inferior. É para isso que nós reencarnamos. Nós não estamos hoje no mundo para aqui estarmos apenas usufruindo dos momentos de lazer, dos bens materiais. Nós estamos com uma finalidade muito maior. E podem acreditar, nós já estamos com todos os recursos necessários para essas conquistas que nós temos que adquirir, que são as conquistas do espírito. Sabe aquela família que a gente critica, que a gente fala que gostaria de ter outra? Ela é a melhor família que nós poderíamos ter. Sabe aquele emprego que nos desafia a paciência, a resignação, a humildade todos os dias? Ele é o melhor emprego que nós poderíamos ter nesse momento da vida. Sabe as situações que nós vamos tendo conflito a cada dia? Elas são as melhores situações. Todas elas representam grandes oportunidades de elevação. Se a gente parasse tanto de brigar e degladiar-se com a vida, com as pessoas, e procurássemos entender melhor a experiência que nós estamos vivendo, nós nos liberaríamos dela muito mais rapidamente. Nós teríamos uma condição de solucionar os nossos problemas muito rapidamente. Colhendo um exemplo banal, imagine que nós temos que enfrentar todos os dias muitos congestionamentos nas ruas que nós temos que percorrer até o nosso trabalho. E nós nos irritamos todos os dias com isso. E esbravejamos, brigamos e xingamos as pessoas todos os dias. Até que o nosso nervosismo nos leva a provocar uma colisão, uma discussão, um desentendimento, que pode levar a uma briga e a um conflito que sabe lá Deus a proporção que pode tomar. Nós podemos escolher entender que a nossa realidade, se precisamos realmente cumprir esse trajeto, a nossa realidade nesse momento é passar por ele de uma forma a não nos estressarmos tanto mais, a vivenciar esse problema sem levar tanto em conta os problemas que ele nos dá momentaneamente, entendendo que a vida é muito além do que esse momento de trajeto tumultuado que nós enfrentamos. E podemos aproveitar esse tempo, se tivermos que sair 20, 30 minutos mais cedo de casa para cumprir os nossos horários, para ouvir algo que nos eleve, que nos modifique a forma de pensar, que nos harmonize, que nos dê entendimento. Percebam que depende tudo de como nós administramos as situações. Mesmo a situação aparentemente difícil, pode representar para nós uma grande oportunidade de elevação. Ou às vezes ela é um desafio para a nossa inteligência. Às vezes as dificuldades vêm a nos cobrar certas decisões que nós temos que ter. Precisamos mesmo dessa situação que nós estamos vivenciando? Será que eu realmente tenho que passar por isso, que é passar por todo esse trajeto de trânsito por tantas horas por semana? Será que eu preciso estar tão apegado a essa situação? Eu posso mobilizar minha inteligência e tentar encontrar uma saída? A saída vai aparecer no momento que a gente tem que se libertar, mas desde que a gente procure. Isso vale para tudo na vida. Muitas experiências que nós estamos hoje vivendo e que a gente fala, ah, isso é minha prova, isso tem a ver com uma vida passada, que eu criei essa situação na vida dos outros, muito tem a ver com as escolhas do presente. Muito tem a ver com o que nós fizemos agora e não no passado. Sim, o passado impacta muito as experiências de vida que nós temos. Mas um grande número dos dissabores atuais da vida foram pelas nossas escolhas, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio. E falando de livre-arbítrio, nós podemos procurar entender o que é, afinal, então, de contas, o livre-arbítrio e qual a conexão que ele tem com a consciência. Já sabemos, então, que consciência é esse estado de fazermos análise, escolhas com sabedoria, como resultado dessa soma de todas as experiências que tivemos. Analisemos então o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade. Erraticidade é aquele momento que a gente está vivendo fora da matéria. É muito comum a gente falar mundo espiritual, não é assim? Erraticidade é o sinônimo. E na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos que todos estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, se nós queremos realmente usar de modo sábio o nosso livre-arbítrio, precisamos estudar a nós mesmos, conhecendo a verdadeira natureza de quem nós somos, o ser que somos realmente. Nós, na doutrina espírita, temos uma contribuição impressionante para essa compreensão, porque nós entendemos que nós somos o quê? Um ser de uma única vida? Não. Nós somos os seres que já vivemos inumeráveis vidas. E a doutrina espírita nos alerta para algo importante. Nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência material temporária. E é quando a gente se apodera dessa ideia de que aqui é transitório e o real é o mundo espiritual, é que muitas coisas do mundo terreno deixam de ser importantes. Essas pequenas contrariedades, essas pequenas dificuldades, esses impedimentos, tudo isso é passageiro, tudo isso é transitório, tudo isso não é para sempre. Então, se hoje a nossa vida está muito amargurada por uma perda, nós podemos ter certeza, é hoje, é amanhã, talvez um pouco mais, mas isso é passageiro. O que permanecerá realmente é a experiência que nós estamos vivenciando desse momento. É isso que permanece em nós. Por isso que nenhuma perda deve nos levar à revolta, à inconformação, à indignação, à raiva. Toda perda deve ser por nós analisada como experiência, oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento. E quando nós passamos a buscar o que temos a aprender em cada experiência negativa da vida, nós aprendemos mais rápido. Porque eu paro de lutar contra o aprendizado e busco nele o que ele tem a me ensinar. Eu paro de lutar contra a adversidade da vida e procuro nela o que ela pode me instruir para a minha elevação. Eu aprendo mais rápido, eu entendo melhor, eu me liberto mais rápido. As nossas provas permanecem conosco o tempo necessário para aprendermos as lições que elas nos trazem. Então, se alguém quer se libertar rapidamente de uma prova que considera difícil, desagradável na vida, reflita mais sobre o que ela tem a te ensinar. Procure aprender mais com ela. Procure perceber outros aspectos que as lições da vida te traz. Você se libertará dela no tempo certo. Enquanto que aquele que reluta, que foge das suas provas, que foge das suas experiências, está sempre procurando uma situação sem aprender com a anterior. É uma pessoa que está sempre repetindo os mesmos erros. Já viram pessoas que elas sempre conquistam uma situação parecida com aquela que ela já tinha? Ela tinha problema no trabalho, vivia em conflito, aí muda de trabalho, continua os mesmos conflitos. Aí muda de trabalho e vai para outro, continua os mesmos conflitos. Porque a pessoa não aprendeu no primeiro, por isso que os conflitos seguem. É a mesma coisa com casamento. Tem pessoas que se casam uma vez, tem conflito, aí se separa, casa de novo. Começa a ter os mesmos conflitos. Aí casa mais uma vez, mais conflitos. Porque não aprendeu com o primeiro, não descobriu que talvez a causa do conflito seja você. Mas não porque você é mau, você é inferior, porque você é um ser desprezível. É apenas porque você não fez esse processo profundo de autoconhecimento que nós temos que ter. Por isso que os espíritos insistem tanto nas comunicações. Por isso que desde o princípio lá com Allan Kardec, o conhece-te a ti mesmo foi tão fundamental. Foram buscar um conhecimento antigo que a humanidade já tinha, lá do mundo grego. O conhecer a si mesmo é o grande segredo da evolução. E à medida que nós vamos conhecendo a nós mesmos, a nossa consciência vai ampliando. A nossa capacidade de analisar, de julgar, de agir, vai ampliando de maneira extraordinária. Por isso que nós temos que ter essa disposição, que muitas vezes ela é incômoda, mas de nos conhecermos profundamente. De sondar no íntimo quem de fato nós somos. Sabe aqueles pensamentos que nós não contamos para ninguém? Sabe aquelas ideias que são apenas nossas e que a gente acha que só a gente sabe que nós temos? Aquilo é uma parte do nosso verdadeiro eu. Mas alguém pode dizer, mas isso pode ser um pensamento intrusivo de um espírito que te sugeriu aquela ideia. Mas de alguma forma a gente acolhe aquilo porque temos uma afinidade. Então de alguma forma aquilo é parte do que nós somos. Então nós precisamos sondar mais profundamente a nossa própria mente, o nosso próprio pensamento, os nossos próprios sentimentos. Quando eu vejo alguém e tenho uma sensação em relação a essa pessoa, aquilo diz muito quem eu sou. Se eu tenho um antagonismo gratuito quando eu vejo uma pessoa, aquilo está dizendo muito quem eu sou. Então, é dessas experiências de autoconhecimento, de reflexão, e nós podemos fazer o velho método clássico de busca da sabedoria. Por quê? Endereça essas perguntas a Deus. Deus, por que que eu sou assim? Deus, como eu posso fazer para melhorar isso em mim, se agora eu descobri que eu preciso mudar? Tenho certeza, as respostas virão. Porque quando a gente começa a ter essa análise, há uma coisa que modifica a nossa forma de agir no mundo. Quando a gente começa a buscar com vontade a mudança, ela começa a acontecer em nós. Parece mágica, mas não é. É porque a gente desbloqueia a nossa mente dessa ideia que nós temos de jogar todas as responsabilidades dos problemas do mundo para os outros, para o mundo, para a realidade que nós vivemos e não para nós. Quando a gente adota essa postura de realmente querer uma mudança, a gente começa a perceber que a gente começa a ter uma maturidade maior. A gente passa a reagir de uma maneira um pouco diferente. A gente passa a ser um pouco mais compreensivo com o outro. A gente passa a ser um pouquinho melhor no modo de agir. Ou a gente continua errando, mas logo em seguida vem o pensamento. Eu não devia ter feito isso. Eu já tinha me proposto a não fazer. Esse é um estágio do nosso aprendizado. Tem gente que lamenta saber que agiu errado e mesmo assim agiu. Olha, isso é uma coisa muito boa, sabia? A gente tem a capacidade de lamentar os erros pensar, eu não devia ter agido assim. Falei errado com aquela pessoa tão gentil, tratei ela mal. Volta lá e me desculpa. Me desculpa se eu te ofendi, se eu fui grosseiro, se eu te magoei. Isso significa que nós já não estamos mais num estágio muito inicial de a gente fazer o que a gente faz e não ter consciência nenhuma, de não ter percepção nenhuma de que errou. Então, se você está nesse estágio hoje de eu erro, mas tenho consciência que estou errando, vem lá o pensamento e me cobra, eu não devia ter feito isso. Nós já estamos a caminho da evolução, viu? Nós não estamos no início, não. Porque chegar nesse estágio demora muito. Olha o mundo como está hoje. De pessoas que provocam dor e sofrimento e não tem o menor remorso, não tem a menor dorzinha de consciência. Eles estão no início. Quem já lamenta porque não está conseguindo parar de errar, mas já consegue perceber que está errado, está muito adiante, muito. Só que ainda tem muito a conquistar ainda. Por isso que a gente não vai se acomodar só a lamentar os erros. Nós não vamos ficar acomodados só pensando, ah, eu podia ser melhor. Nós vamos desejar, nós vamos querer. Porque tudo o que acontece na vida tem que partir do desejo, da vontade. Se nós não mobilizarmos essa potência da alma, as coisas não acontecem. Se nós não quisermos realmente algo, e algo que seja importante, as coisas não vão acontecer. Porque nós vamos estar apenas vivendo a superfície da vida. O querer é o segredo de tudo. Jesus falou disso. Jesus nos disse que nós tínhamos que pedir a Deus aquilo que nós queremos. E as pessoas ficaram todas iludidas. Ah, eu vou pedir um barco naquela época. Eu vou pedir uma carruagem com não sei quantos cavalos. Depois vieram os veículos motorizados. Eu vou pedir um carro. Eu vou pedir a casa. Esse pedido nosso para Deus é como a criança que nos pede bala. Se for conveniente ou não naquele momento dar a bala para a criança, a gente dá. Se não for, a gente não dá. É diferente de quando a gente pede, uma criança faminta pede alimento e o pai e a mãe se desdobra para fornecer o alimento para aquele filho. Chega às vezes até a mendigar para dar esse alimento para o filho. Às vezes enlouquecem e roubam para alimentar o filho. Eles fazem isso por quê? Porque é o necessário, não é? É assim com a gente em relação aos pedidos que nós fazemos a Deus. O que nós pedimos que for essencial à nossa vida de espírito, não tenham dúvida, Ele nos dá. Peça a Deus coragem para enfrentar os desafios. Tenha certeza, você vai acordar renovado no novo dia. Peça a Deus compreensão dos desafios que você tem que vencer para adquirir a força de superá-los. Você vai ver que essa força surge em você de alguma forma. Quando Jesus disse que nós podemos pedir tudo a Deus, era tudo o que importa para o Espírito. Tanto é que os exemplos que ele deu foi do alimento, que é algo mais essencial para o corpo, que tem alimento, só vem o oxigênio. Quando Jesus falou essa lição inesquecível, ele disse, qual o pai que um filho pedindo pão vai dar uma pedra para ele? Ou pedindo um peixe dará uma serpente? Então é o essencial, aquilo que realmente importa. Espiritualmente, tudo que nós pedimos para Deus, Ele vai nos dar. Peça a Deus entendimento das suas leis divinas. Você começa a perceber mais sentido na vida. Você começa a entender melhor. Podemos pedir sim o pão, a casa, o abrigo, tá? Podemos. Mas primeiro nós temos que buscar o reino dos céus, a sua justiça. E tudo flui e vem ao nosso encontro. Então, nós precisamos estudarmos cada vez mais a nós mesmos para conquistarmos essa capacidade de usarmos conscientemente o nosso livre-arbítrio. E agora umas recomendações práticas para essa conquista, então. Lembrando que a aquisição da consciência é desafio da vida que merece exame, consideração e trabalho. Nós podemos desenvolver a nossa consciência para usar com mais sabedoria o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, aprimorando o nosso conhecimento sobre Deus, sobrevivência e finalidade do amor ao próximo. Esses têm que ser temas que nós refletiremos periodicamente em nossas vidas. O que é Deus? Quais são os seus atributos? Felizmente, nós temos no Livro dos Espíritos as primeiras perguntas, tratam desse tema. Temos que meditar permanentemente sobre eles. Isso nos alimenta, nos conecta, nos liga, porque nós só encontramos o que buscamos. Só encontramos Deus se o buscarmos. E a nossa inteligência, aliada ao nosso, à nossa experiência, é um dos caminhos de encontro com Deus. A inteligência humana não foi um atributo à toa dado ao homem, é para ser usada. Então, o caminho da reflexão, desse conhecimento é imprescindível. E conhecer a nossa própria natureza, que somos espíritos imortais. Reconhecer essa condição, não só em nós, como no nosso próximo. E também desenvolvermos o amor. Por que o amor ele é tão importante? Por que eu tenho que amar o meu próximo? Porque eu mesmo preciso de amor. É simples. Não tem muita justificativa para dizer por que eu tenho que ter consideração por uma pessoa caída na rua. Isso é amor. Porque se um dia eu estiver caído na rua, eu gostaria muito que alguém me reerguesse. Isso é amor. Não é essa ternura como nós temos mais profunda com determinadas pessoas que fazem parte mais diretamente de nossa vida. O amor na nossa realidade atual é a gente se importar com as pessoas. Não se acomodar em pensar que há um ser sofrendo no mundo. O amor é a gente estar preocupado em que todos estejam bem. Sejam humanos, sejam um animalzinho. Que o melhor possa estar sendo providenciado. Amor, ele se expressa regando uma planta. Pensando que ela também precisa da nossa ajuda. Isso é amor. E a gente está conectado com as coisas que existem no mundo e a gente está fazendo algo por elas. A gente está se mexendo de alguma forma para que a experiência dos outros sejam o melhor possível. Isso é amor. Quando a gente desenvolve essa compreensão, é que a nossa consciência já está bem ampliada. Quando a gente passa a se incomodar com aquilo que diz respeito além dos nossos interesses pessoais. Outra forma de desenvolver a consciência é a reflexão sobre os diversos temas da existência humana e a busca da compreensão de nossa natureza. Nós temos uma tendência a censurar as pessoas por tudo, a julgar as pessoas o tempo todo, e a gente esquece que cada ser humano é um universo por si mesmo. Cada pessoa deve ter o respeito da nossa parte dentro da vida que ela tem, dentro das condições que ela tem. A gente compreender que o ser humano, ele pode se expressar no mundo de inúmeras formas. Às vezes a gente vê, eu sou professor, trabalho com adolescentes. Às vezes você entra numa sala de aula e você vê. Felizmente eu já mudei essa minha compreensão. A vida me deu oportunidades e eu pude aprender. Você vê aquele jovem com uma cara assim meio diferente, parece meio assim, ele é o da bagunça, ele é o que vai causar terror na aula. Mas eu já pensei, pera lá, vamos conhecer primeiro essa pessoa. E aí você descobre que aquele jovem tem um repertório de ideias maravilhosas, tem atitudes extremamente positivas. Que a aparência dele, usando uma roupa toda escura, cheia de correntes, cheias de braceletes, cabelo todo bagunçado e pintado, aquilo não representa o ser verdadeiramente que é ali. É só uma escolha que ele fez naquele momento. O ser mesmo é aquela pessoa inteligente, sensível, hábil com as ideias, companheiro, amigo dos demais. Aquele ser nós não conhecemos a não ser que nós nos dispomos a conhecê-lo, a nos aproximarmos, a tirar aquela casca exterior e identificar ali aquela criatura. E nós fazemos isso o tempo todo, julgando as pessoas pela aparência, pelas suas opiniões, pelos modos como ela se comporta, como ela se expressa. Nós temos que parar de julgar as pessoas urgentemente, para a gente poder conhecer verdadeiramente as pessoas, para poder realmente começar a nos entendermos no mundo. Isso é uma forma de ampliar essa nossa consciência que vai nos ajudar na evolução. Outra coisa importante é a autoaceitação sem culpa, julgamento ou justificativa. É aceitarmos o que nós somos ou quem nós somos até o momento. Não ficarmos o tempo todo nos condenando por errarmos, ou por já termos errado, ou por termos feito algo grave. Se Deus nos concede a existência, é para nela estarmos. Então nós temos que nos aceitar assim, mas não significa que nós vamos continuar errando. é a gente se perdoar, é a gente aceitar que nós falhamos e que, como os outros falham e precisam de uma nova oportunidade, nós também. Outra recomendação importante para nos aprimorarmos na nossa consciência e um melhor uso do livre-arbítrio é libertar-se do que foi assimilado por imposição, constrangimento e circunstância de conveniência. A vida terrena, ela determina certas condições que, para a gente se ajustar à vida, a gente compra algumas ideias. Diz que a gente tem que ter tal comportamento. Diz que você tem que ter tal posicionamento. Pegar um exemplo muito simples, que talvez não tenha nenhum impacto na evolução, mas só para mostrar como a gente tem dificuldade de aceitar que a gente não tem que vivenciar tudo que os outros vivem. Às vezes os meus alunos vêm perguntar: professor, para qual time você torce? Aí a resposta é: nenhum, não torço para ninguém. Eles ficam surpresos, por quê? Como assim uma pessoa não torce para um time? Como assim uma pessoa não tem aquela agremiação esportiva preferida? Como assim eu não gosto disso ou daquilo? Nós muitas vezes aceitamos certas imposições por essas condições da vida. Eu tenho que fazer parte de um grupo, então eu tenho que aceitar tudo o que eles determinam? Só assim eu vou fazer parte daquele grupo? A maturidade, ela se revela quando a gente não aceita as coisas só porque tem que ter, só porque todo mundo faz. E nós temos muitos comportamentos que nós temos porque nós aprendemos que as pessoas têm que ter esse comportamento. E nós exigimos das pessoas que elas ajam de determinada maneira, porque todo mundo tem que se comportar assim. Você quer ver uma coisa muito mais séria? A ideia de que, no lar, a mãe é a responsável por cuidar de tudo do aspecto físico do lar. Ela tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que arrumar, ela tem que preparar comida, tem que lavar a louça, tem que limpar o chão, tem que cuidar do cachorro. Isso é uma imposição que a sociedade criou para a mulher. Nós temos que nos libertar dessa ideia. O homem tem que fazer todos esses serviços dentro de casa. Nós não vamos elevar a nossa consciência se a gente continuar reproduzindo esses padrões de comportamento. A mesma coisa a mulher. Ela também tem que sair daquela acomodação que é só o homem que leva o carro para fazer revisão, que é só o homem que entende de carro. Mulher também tem que entender de carro. Também tem que entender das coisas que supostamente são do mundo masculino. Não existe isso. Todos nós temos que nos apropriar de tudo. Às vezes, por questões práticas, as famílias dividem as tarefas. Mas nunca ninguém pense que o outro é obrigado a fazer algo porque ele é o homem, porque ela é a mulher. É óbvio que na natureza humana existe uma diferença, sim. Há, sim, essa condição em que o espírito que viveu por mais tempo na condição feminina é mais apto a certa realização. E o que viveu em mais tempo em condição masculina, ele é apto a certa condição. E isso tem a ver até, muitas vezes, com a formação da família. O papel do homem e da mulher no lar. Tudo isso tem esse contexto. Mas nós não podemos estar presos aos preconceitos terrenos, mas sim às verdades espirituais. Aos princípios espirituais. Esse sim. Então nós precisamos começar a analisar o que na vida hoje eu estou fazendo porque eu só assumi um papel que me impuseram. Eu assumi uma condição que disseram: ó, você tem que ser assim. Se a gente não se libertar disso, nós não desenvolvemos essa consciência e a nossa capacidade de escolha vai ser bem reduzida. E nós vamos dizer também que o meio que frequentamos, as relações que mantemos e os pensamentos e ideias que cultivamos aprimoram ou obstruem a nossa consciência. Os lugares que nós optamos estar estarão nos ajudando a ampliar a consciência e nos darão maior capacidade de ação e escolha. Nós que optamos por estar hoje, num domingo, num meio de instrução, que é a casa espírita, e refletindo sobre ideias de natureza espiritual e natureza superior, teremos outros resultados da vida. Diferente de alguém que vá buscar um meio para estar pensando apenas o que for de natureza inferior. Porque cada meio reflete espiritualmente o que a maioria está ali pensando. Imaginem se nós optarmos por um meio onde a maioria das pessoas estão pensando em dar vazão a todos os seus instintos, a todas as suas vontades. Há poucos dias eu ouvi uma expressão assim de uma jovem que estava falando que ia para um determinado bloquinho de carnaval. Ela respondeu assim para uma pessoa: no carnaval não existem regras. Ela já está se dispondo a colher naquele ambiente todas as experiências que forem ali compartilhadas. Se predominarem naquele meio pessoas do bem, ali só teremos uma festa de alegria, de manifestação sadia da natureza humana. Mas se ali predominarem pessoas de comportamento vicioso, ela, por já ter dito que não há regras nessa festividade, ela já está se dispondo a se sintonizar com aquelas pessoas. E ela inevitavelmente colherá, pelo uso do livre-arbítrio, a experiência que ela está se propondo. Então nós temos que ter um critério muito grande da seleção do grupo com o qual nós vamos compartilhar os nossos momentos. Temos que ter um compromisso com a nossa própria evolução. Isso me cabe? Isso é bom para mim? Isso me é lícito? Isso me convém? Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Corinto, a sua primeira carta, ele se referiu a essa frase. Porém, ele fez uma ressalva: que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Naquela época, nessa cidade grega, havia um lema que é: tudo é permitido. Não eram muito diferentes do que nós somos hoje. Eles só não tinham as tecnologias que nós temos hoje. Mas o pensamento dessa época era exatamente esse: o que eu quiser, eu posso fazer. E Paulo tinha ouvido notícias de que os cristãos daquela cidade queriam fazer o que eles quisessem ali. Eles tinham entendido a mensagem de Jesus, mas como se falava de liberdade na mensagem de Jesus, porque ela é altamente libertadora, eles deturparam esse conceito de liberdade e partiram para a libertinagem. Começaram a ter o seu comportamento, principalmente sexual, da forma como eles queriam. Porque era algo cultural naquela sociedade. Tudo pode. Você não é proibido de nada. Respeitando as leis que o Estado determinou, você pode fazer tudo. E é como a gente vive hoje na sociedade. O grande problema é saber se essa liberdade nos permite a tantas coisas que nós vamos perceber que não vai nos convir. E é aí que é a nossa grande responsabilidade de escolhermos aquilo que realmente possa ser útil, aquilo que realmente nos convenha. Essa recomendação de Paulo aos Coríntios, ela continua válida até os nossos dias. Nós podemos praticamente tudo dentro dos limites que as leis estabelecem. Mas nos convém realmente? Também aquilo vai acrescentar realmente algo? Não é que uma coisa é proibida ou não, mas tudo que nós vamos buscar nos trará alguma consequência em algum momento. Nós estamos preparados para lidar com essas consequências? Nós temos essa condição de entrar íntegro em qualquer meio e sair íntegro desse meio? A nossa presunção muitas vezes nos leva a pensar que sim. Por isso que antes de tomar qualquer decisão, é necessária a reflexão. Estarei ou não em determinado meio? Acrescentará o que para mim? O que eu sei sobre esse meio? O quanto isso pode ser bom ou não para mim? Porque efetivamente não é proibido a gente participar de nenhuma festividade. Elas têm aspectos positivos e saudáveis. No entanto, os riscos que se envolvem, nós precisamos ponderar e saber se estamos aptos a lidar com as consequências deles. Ouvi outro dia uma pessoa perguntando assim: espírita pode pular carnaval? Pode. Não existe proibição no espiritismo. Espírita pode ir ao estádio, pode pular carnaval. Espírita pode, dentro do que as leis terrenas permitem, ele pode fazer o que ele quiser. Só que ele é alguém que está consciente que ele será sempre o herdeiro das suas escolhas, sempre. E ele sabe que os meios refletem o que as pessoas querem. E isso influencia. Lembra daquela rede que eu citei no começo de pensamentos que envolve o planeta? Ela envolve os grupos, as agremiações, os conjuntos. Onde tiver pessoas pensando, elas estão num circuito ativo de troca de pensamentos, de ideias, entre elas e o mundo dos desencarnados. Então, nós precisamos ponderar. Ali predomina que tipo de pessoas? Pessoas voltadas para o bem ou para o desequilíbrio? Pessoas que estão à busca de qualquer experiência ou pessoas que já estão mais amadurecidas e querem experiências de natureza superior? Esse é o nosso critério de escolha, onde estaremos a cada momento da vida. O quanto aquilo agrega à minha evolução espiritual. O quanto aquilo realmente é necessário. O quanto realmente eu vou estar aprendendo. Porque efetivamente tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nem tudo realmente é bom. Nem tudo acrescenta. Mas também, se a gente tem muita vontade de ir, e você não vai porque eu estou falando, porque você está assim, talvez você esteja naquela situação daquele que está se acomodando por uma imposição. Nada pode ser imposto. Nada pode ser por medo que a gente vai deixar fazer. Se a gente tiver que fazer, abrir mão de alguma coisa, que seja pela nossa consciência e nosso entendimento. Porque nós constatamos que realmente aquilo não é mais para nós. Porque aí não é mais sofrimento. É aquele deixar que não gera angústia, não gera decepção. Se alguém me questionar, eu falo tranquilamente. Isso vale para qualquer experiência. Falamos esse exemplo do carnaval, mas vale para tudo, gente. A gente tem que tomar decisões conscientes e deixar algo deve representar para nós talvez uma perda, mas a gente tem que pensar nos ganhos que nós temos, o que realmente importa para nós. Ou a gente até descobrir que existem meios favoráveis para a gente expressar alegria, expressarmos aquele momento ali de extravasar as energias, mas sempre com muita o quê? Responsabilidade. Sempre com muita consciência do que está fazendo. Lembrando que certas coisas que são permitidas socialmente, elas interferem no nosso julgamento. O álcool, por exemplo. Percebam que hoje está muito associada a ideia de alegria ao consumo do álcool. Então, um meio que as pessoas se entendem que elas estão consumindo muito álcool para se sentirem alegres, é uma alegria falsa, não é? Não é algo ali que mostra para a gente, olha, o cara só consegue estar feliz e rindo se ele está alcoolizado? Ele tem que tomar tantas cervejas para manter a disposição dele? Isso não é a felicidade verdadeira. Essa não é a alegria verdadeira. A gente percebe que algo é bom quando a gente percebe que tudo é espontâneo, natural. Não tem nenhum estímulo artificial produzindo aquela situação. Esse é um bom critério de julgamento. Se as pessoas conseguem brincar, ser felizes, uma coisa simples em que você não precisa consumir álcool para estar feliz, é algo que é muito positivo. Por quê? Nós favorecemos muito a ação de espíritos de natureza inferior quando nós estamos submetidos ao álcool. Porque ele interfere na nossa própria ligação espírito-corpo. Ele interfere no nosso cérebro. Ele interfere no nosso sistema nervoso central. E ele, muitas vezes, nos libera para ações que conscientemente nós não teríamos. Daí tantas histórias de pessoas que se envergonham do que fizeram quando estavam alcoolizados. Isso nos dá, então, uma referência para fazer escolhas de onde estaremos. E, para irmos encerrando, lembrar alguns aspectos importantes da lei divina que vão ajudar a compreender todo esse contexto de consciência e livre-arbítrio. Baseado nas questões de O Livro dos Espíritos, alguma delas que vocês vão identificar ali. O homem somente é infeliz quando se afasta da lei divina. Quando a gente deixa de considerar o que realmente é importante para a nossa existência e agimos livremente, fazendo só da nossa vontade, é esse momento que nós nos afastamos da lei divina. É o momento que nós encontramos a infelicidade. Todas as consequências negativas que nos fazem pesar, lamentar, decorrem disso. Quando nós nos desajustamos desse equilíbrio natural que existe. Todos podem conhecer as leis divinas. Sim, é dado ao homem essa possibilidade de ter acesso às leis divinas. É num livro, Antenor, que eu encontro as leis divinas? Não. Deus grafou as suas leis de uma forma muito diferente. ela está grafada em um meio imperecível, permanente, que nunca vai deixar de existir. Compreendemos a lei divina segundo o grau de perfeição que tenhamos chegado. Por isso que a gente não pode exigir dos outros fazerem exatamente o que nós estamos fazendo. Porque cada um está numa situação da evolução. E por isso que nós não podemos querer atingir o que outros já estão atingindo. Porque o nosso entendimento é esse. Então nós temos que respeitar o tempo do outro e o nosso próprio tempo. Porque num determinado momento, tudo se torna mais claro para nós. A experiência nos traz essa compreensão. E ainda vamos dizer que a lei divina está escrita na consciência. É todo esse somatório das experiências, das reflexões, dessa busca intensa que falamos nessa manhã, de conhecermos cada vez mais a vida, que vão escrevendo em nós, em nossa consciência, a compreensão das leis divinas. O bem que nós já somos capazes de reconhecer é um artigo da lei divina. O comportamento que nós já sabemos que devemos interditar é um desses que nós já sabemos também que são apontados como causa de desequilíbrio na existência humana. Percebam que nós estamos muito bem aparelhados, instrumentalizados para fazer o melhor da nossa evolução, para obtermos os melhores resultados. Mas para isso é necessário estar consciente do que estamos fazendo na vida. Qual o objetivo da nossa existência? Qual a razão de vivermos essa ou aquela experiência? Estarmos conscientes de que há uma forma de equilíbrio para se viver e devemos buscá-la. E buscá-la não no mundo, mas na vida espiritual. Porque tudo do mundo é efêmero. Tudo do mundo é passageiro. As coisas que nos deram alegria ontem já não estão mais à disposição. Mas aquilo que nós conquistamos e trazemos dentro de nós, aquilo é patrimônio nosso, imortal. Estará sempre conosco. Então, meus irmãos, essas são as nossas reflexões para esta manhã. Esperando que todos possam ter aproveitado de alguma forma essas ideias, desejando que Jesus possa abençoá-los muito, trazendo paz, alegria, esperança em todos vocês. Muito obrigado a todos.